Fox, 3517, estamos com 118, 4 horas e 40, alterna cabina. Pastorizado, direita, Índia Alfa, ponto espera da 10 Torre, no 8612, altimetro 07. Ok, agora é 1017, autorizado o táxi Santa Ponte Sério, chamando a torre 18612-3517, boa. Bom dia, deu 3517, está próximo ao ponto espera da 10, pronto. 3517, Alinda, cola cabeceira 10, vento variável com 2 nós. Alinda, cola 10, 3517. No procedimento visual com a pista, azul 4208. Azul 4208, complete LS e chame a torre, o número 862 em Pomposo. 86, obrigado. Salvador azul, 4208, sinal. Então 3517, decola 07, chame controle, 1208, bom voo. 08, obrigado, boa. Azul 4208, está baixado e travado. Afirmativo. Autorizado cabeceira 10, vento variável com 029. 7. A sub mantém a nível de voo 380, mantém o perfil da saída Arbo. Ok, mantendo o perfil a 380 da 3517. Canarity Recife, red copy. Red copy and request flight level 350, please. No, it's 350, just 1 minute. Sir. America 92, ready to copy? Go ahead. So we receive flight level 350, other risk 58. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Aracaju transition. Departure control 120.8, Hinscock 5555. Okay, clear to flight level 360 for Whiskey 58. To departure runway 10, Puka departure, Arakaju transition, 20.8 and 5565 on the squawk, correct? American 90 flight level 350 and squawk 5555. 5555, American 980, thank you. And the flight level, sir, 350. Flight level 350, American 980, thank you. Informador 3-1 no 5389, informação inicial, autorização Galeão. 3-1-5-3, Galeão autorizado, 380, upper velo 1-0. Decola pistão 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5545. Autorizado para o TAN 3-1 no 5-3, Galeão, ainda 380, via upper velo 1-0. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda 1208 é o controle Salvador, 5545 no transponder TAN 3153. 3153, planejamento correto, chão para o estacionamento. Mará, TAN 3153. Azul 4208, solo. Azul 4208, tá na minha escuta. Perdão. Autor azul 4208. 4208, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Doutor 35 do 7, pode chamar o 7? Afirmativo, frequência 1260, alterne. Corrigindo, é 1288, a secundária 1260. Doutor 35 no 7, bom dia. 260, 1288, obrigado, controle, até mais. É. Comendador, voo 1804, posição 10 para o pushback, acionamento. 0410, autorizado, chama táxi. Trabalhando para o táxi, 1804. Salvador, bom dia novamente. É o Papa Romeu Alfa Vitor Eco. Alfa Vitor Eco, parte 3, autorizado para cair 1 no 1000 metros. Recola da 10, curva direita na chefe. Controle 208, zona 0117. Mandão Alfa Vitor Eco, com destino à Serra Novembro, Charlie Lima, aciona 0117 e 1208 ao controle. Está pronto para o acionamento. Chama, chama táxi. Chama Alfa Vitor Eco está pronto para o táxi. Alfa Vitor Eco, qual é o seu aviso? 01, senhorita. 01, está autorizado. A gente vai pedir parte 1 no Índia e Alfa. Chama pronto no ponto de espera da 90, torre 1862, batimento 1097. Livre táxi, parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera 18, 186. É o Alfa Vitor Eco. Alfa mais um no curso dentro do TAN 3153? 3153. No portão 09, tem guarda tráfego da Golf puxando o portão 10. Se quiser deixar o táxi, eu vou autorizar. Muito obrigada, TAN 3153. Solo Gol 1804 para o táxi. 135 a bordo, 3 horas e 50 minutos. Solta na Campinas. Gente, o 1804 está autorizado, parte 1 no Indy Alpha, ponto de espera da 90 Torre, no 1802, altimetro na 07. Gente, pátio Indy Alpha, ponto de espera 186, gol 1804. O Alpha Vitor Eco, está na escuta? Afirmativo. Qual a posição no pátio 13, senhor? Já saiu do pátio 13, vai ingressar agora. Agora eu estou no visual, tá? A próxima ali é os Correios, tá? Tô ciente. Eco, o senhor aqui como número 2 pro ponto de espera da 90, seguindo o Boeing da Gol, tá ficando no pátio 1. Afirmativo, tá aí como número 2, então, Alfa Vitória. Então, 3153 autorizado, se tiver cancelamento, chama táxi. Chamará para o táxi, 3153. Salvador, bom dia, voo 1804, próximo ponto de tração. 1804 ali, decola, pistão no zero, vento variável com 29. A linha decola da 10, voo 1804. 1500 pés, ajuste no 017, ingresso corredor Vera Cruz, Interlagos, chame na rotatória. Só com esse controle, o Índio não liberou a projeção no 1500 pés, vai reportar na rotatória, Índio não liberou. Bom dia novamente, é o Papa Romeu. Sou Vitor Eco, a linha decola no zero, vento variável com 2 nós. Linha decola no zero, é. Bom, no 804, decolado 27, controle no 208. 208, obrigado. Controle de Salvador, voo 1804, bom dia. Chegou no 804, acione o rígido contato radar, subir manter o nível 360, o Rui da El. Vai, vou dar da presente, 1804. Subindo para o 36. Salvador Ground, Lucia, American 982, pushback gate 11. It's 0, gate 11, please set up into college for taxi. Clear to push back and start, American 982. Taxi, San 3, 153. POB 126, 4 horas e 5, alternando Guarulhos. 5, Guarulhos, pode confirmar o B? POB 126, 1262. Sim, 3153, taxa autorizada, pátio 1 no Indy Alpha, posição da 0, chama a torre, 1862, altimetro 10 no 7. Pátio Indy Alpha, pátio espera 1862, a torre, Santa e 153. Vitor Eco, decolado 28, curva direita e mantenha a escuta, agora é a transferência. Silêncio, direita na sua escuta. Agora chama o controle 1208. Alô, garoto, do lado. Olha, Salvador, bom dia novamente. Papai Romeu, Alfa Vitor Eco, decolou, tá na sua escuta. Alfa Vitor Eco, o número 10 no corredor é cheio, reporte no farol da barra. Reporte na farol da barra. Autorizar o número 1500, sir. E o número 1500 voando direto, Cairo. Direto, Cairo, então é o número 1500. Você pode estar na farada lá, o Alfa Vitor Eco. Eco, vai pra siga 2500 pés, o 1500 pés é incorreto. Afirmativo então, está presente e inicia a subida 2500. Oi Salvador, muito bom dia, Xoré 6200, informação Índia. Espera dar 1-0, pronto, TAM 3153. 3153, a linha decola 1-0, vento variável com 2 nós. A linha decola da 1-0, TAM 3153. Tipo a Itapê ou Duna? Mantenha a Star Mari, o 6200 e aguarde. Ok, mantenha a Star 6200. 1804, chame Recife, frequência 251, alterne 3325. 251, 3325, obrigado. Victor, ready to taxi. Zero approved taxi, 1 Indian Alpha. Hold point, 110, tower 118, decimal 6,